Decreto número 81.8778. Regulamentação da Lei número 6.530/78. O Decreto número 81.871, de 29 de junho de 1978, regulamenta a Lei número 6.530/78, detalhando os procedimentos e as competências dos órgãos de fiscalização da profissão de corretor de imóveis. Art. 1º. O exercício da profissão de corretor de imóveis é permitido ao possuidor do título de técnico em transações imobiliárias, inscrito no CRECI, ou ao corretor de imóveis inscrito nos termos da Lei nº 4.1662, que requeira a revalidação da inscrição. Art. 2º. Compete ao corretor de imóveis intermediar compra, venda, permuta e locação de imóveis e opinar sobre a comercialização imobiliária. Art. 3º. As atribuições podem ser exercidas por pessoa jurídica inscrita no CRECI. O atendimento ao público interessado na compra, venda, permuta ou locação de imóvel, cuja transação esteja sendo patrocinada por pessoa jurídica, somente poderá ser feito por corretor de imóveis inscrito no Conselho Regional da Jurisdição. Art. 4º. O número da inscrição do corretor ou da pessoa jurídica deve constar em toda propaganda e impresso relativo à atividade profissional. Art. 5º. Somente pode anunciar publicamente o corretor, pessoa física ou jurídica, que tiver contrato escrito de mediação ou autorização escrita para alienação do imóvel anunciado. Art. 6º. O COFECI e o CRSI são autarquias de disciplina e fiscalização, vinculadas ao Ministério do Trabalho, com autonomia administrativa, operacional e financeira. Art. 7º. O COFECI tem por finalidade orientar, supervisionar e disciplinar o exercício da profissão em todo o território nacional. Art. 8º. O COFECI tem sede e foro na capital da República e jurisdição em todo o território nacional. Art. 9º. O COFECI é composto por dois, representantes, efetivos e suplentes, de cada CRECI, eleitos dentre os seus membros. O mandato dos membros é de 3 anos. Art. 10. Compete ao COFECI. I. Eleger sua diretoria. 2ª. Elaborar e alterar seu regimento. 3ª. Exercer função normativa, baixar resoluções e adotar providências indispensáveis aos objetivos institucionais. 4ª. Instituir o modelo das carteiras de identidade profissional e dos certificados de inscrição. V. Autorizar a sua diretoria a adquirir e onerar bens imóveis. 6ª. Aprovar o relatório anual, o balanço e as contas de sua diretoria, bem como elaborar a previsão orçamentária para o exercício seguinte. 7ª. Criar e extinguir conselhos regionais e sub-regiões, fixando-lhes a sede e jurisdição. 8ª. Baixar normas de ética profissional. 9ª. Elaborar contrato padrão para os serviços de corretagem de imóveis, de observância obrigatória pelos inscritos. X. Fixar as multas, anuidades e emolumentos devidos aos conselhos regionais. X. Decidir as dúvidas suscitadas pelos conselhos regionais. 12. Julgar os recursos das decisões dos conselhos regionais. 13. Elaborar o regimento padrão dos conselhos regionais. 14. Homologar o regimento dos conselhos regionais. 15. Aprovar o relatório anual, o balanço e as contas dos conselhos regionais. 16. Credenciar representante junto aos conselhos regionais, para verificação de irregularidades e pendências a caso existentes. 17. Intervir, temporariamente nos conselhos regionais, nomeando diretoria provisória. 18. Destituir diretor do conselho regional, por ato de improbidade no exercício de suas funções. 19. Promover diligências, inquéritos ou verificações sobre o funcionamento dos conselhos regionais e adotar medidas para sua eficiência e regularidade. 20. Deliberar sobre os casos omissos. 21. Representar em juízo ou fora dele, em todo o território nacional, os legítimos interessados da categoria profissional. Art. 11. O Conselho Federal se reunirá com a presença mínima de metade mais um de seus membros. Art. 12. Constituem receitas do Conselho Federal. I. A percentagem de 20%, sobre as anuidades e emolumentos arrecadados pelos conselhos regionais. 2. A renda patrimonial. 3. As contribuições voluntárias. 4. As subvenções e dotações orçamentárias. Art. 13. Os Conselhos Regionais de Corretor de Imóveis têm por finalidade fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição, sob supervisão do Conselho Federal. Art. 14. Os Conselhos Regionais terão sede e foro na capital do Estado, ou de um dos Estados ou Territórios, a critério do Conselho Federal. Art. 15. Os Conselhos Regionais serão compostos por 27 membros, efetivos e suplentes, eleitos 2/3, por votação secreta em Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, e 1/3, integrado por representantes dos sindicatos de corretores de imóveis que funcionarem regularmente na jurisdição do Conselho Regional. O mandato dos membros é de 3 anos. Art. 16. Compete ao Conselho Regional. I. Eleger sua diretoria. 2. Aprovar seu regimento, de acordo com o regimento padrão elaborado pelo Conselho Federal. 3. Fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição. 4. Cumprir e fazer cumprir as resoluções do Conselho Federal. V. Arrecadar anuidades, multas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas à efetivação da sua receita e a do Conselho Federal. 6. Aprovar o relatório anual, o balanço e as contas de sua diretoria, bem como a previsão orçamentária para o exercício seguinte, submetendo essa matéria à consideração do Conselho Federal. 7. Propor a criação de sub-regiões, em divisões territoriais que tenham o número mínimo de corretores de imóveis, fixado pelo Conselho Federal. 8. Homologar, obedecidas às peculiaridades locais, tabelas de preços de serviços de corretagem para uso dos inscritos, elaboradas e aprovadas pelos sindicatos respectivos. 9. Decidir sobre os pedidos de inscrição de corretores de imóveis e de pessoas jurídicas. X. Organizar e manter o registro profissional das pessoas físicas e jurídicas inscritas. X. Expedir carteiras de identidade profissional e certificados de inscrição. 12. Impor as sanções previstas neste regulamento. 13. Baixar resoluções, no âmbito de sua competência. 14. Representar em juízo ou fora dele, na área de sua jurisdição, os legítimos interesses da categoria profissional. 15. Eleger, dentre seus membros, representantes, efetivos e suplentes, que comporão o Conselho Federal. 16. Promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes à anuidade, multas e emolumentos, esgotados os meios de cobrança amigável. Art. 17. O Conselho Regional se reunirá com a presença mínima de metade mais um de seus membros. Art. 18. Constituem receitas de cada Conselho Regional. E 80% das anuidades e emolumentos. 2. As multas. 3. Arrenda patrimonial. 4. As contribuições voluntárias. V. As subvenções e dotações orçamentárias. Art. 19. 2/3 dos membros dos conselhos regionais, efetivos e respectivos suplentes, serão eleitos pelo sistema de voto pessoal, secreto e obrigatório dos profissionais inscritos. Aplica-se multa ao profissional inscrito que deixar de votar sem causa justificada, em importância correspondente ao valor da anuidade. Art. 20. 1/3 dos membros dos conselhos regionais efetivos e respectivos suplentes serão indicados pelos sindicatos de corretores de imóveis, dentre seus associados, diretores ou não. Art. 21. O exercício do mandato de membro do Conselho Federal e dos conselhos regionais de corretor de imóveis, assim como a respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, ficarão subordinados ao preenchimento dos seguintes requisitos mínimos. I. Inscrição na jurisdição do Conselho Regional respectivo há mais de 2 anos. 2. Pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos. 3. Inexistência de condenação à pena superior a 2 anos, em virtude de sentença transitada em julgado. Art. 22. A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais ocorrerá. I. Por renúncia. 2. Por superveniência de causa de que resulte o cancelamento da inscrição. 3. Por condenação à pena superior a 2 anos, em virtude de sentença transitada em julgado. 4. Por destituição de cargo, função ou emprego, relacionada à prática de ato de improbidade na administração pública ou privada, em virtude de sentença transitada em julgado. V. Por ausência, sem motivo justificado, a 3 sessões consecutivas ou 6, intercaladas em cada ano. Art. 23. Os membros dos Conselhos Federal e Regionais poderão ser licenciados, por deliberação do plenário. Art. 24. Os Conselhos Federal e Regionais terão cada um, como órgão deliberativo o plenário, constituído pelos seus membros, e como órgão administrativo a diretoria e os que forem criados para a execução dos serviços técnicos ou especializados indispensáveis ao cumprimento de suas atribuições. Art. 25. As diretorias dos Conselhos Federal e Regionais serão compostas de um presidente, dois vice-presidentes, dois secretários e dois tesoureiros, eleitos pelo plenário, dentre seus membros, na primeira reunião ordinária. Art. 26. A estrutura dos Conselhos Federal e Regionais e as atribuições da diretoria e dos demais órgãos serão fixados no regimento de cada conselho. Art. 27. Junto aos Conselhos Federal e Regionais funcionará um Conselho Fiscal composto de 3 membros, efetivos e suplentes, eleitos dentre os seus membros. Art. 28. A inscrição do corretor de imóveis e da pessoa jurídica será efetuada no Conselho Regional da Jurisdição, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Art. 29. As pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis sujeitam-se aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele inscritas. As pessoas jurídicas a que se refere este artigo deverão ter como sócio-gerente ou diretor um corretor de imóveis individualmente inscrito. Art. 30. O exercício simultâneo, temporário ou definitivo da profissão em área de jurisdição diversa da do Conselho Regional onde foi efetuada a inscrição originária do corretor de imóveis ou da pessoa jurídica, fica condicionado à inscrição e averbação profissional nos conselhos regionais que jurisdicionam as áreas em que exercerem as atividades. Art. 31. Ao corretor de imóveis inscrito será fornecida carteira de identidade profissional, numerada em cada conselho regional, contendo, no mínimo, os seguintes elementos. I. Nome por extenso do profissional. 2. Filiação. 3. Nationalidade e naturalidade. 4. Data do nascimento. V. Número e data da inscrição. 6. Natureza da inscrição. 7. Natureza da habilitação. 8. Denominação do conselho regional que efetuou a inscrição. 9. Fotografia e impressão datiloscópica. X. Assinatura do profissional inscrito, do presidente e do secretário do Conselho Regional. Art. 32. A pessoa jurídica inscrita será fornecido certificado de inscrição, numerado em cada conselho regional, contendo no mínimo os seguintes elementos. I. Denominação da pessoa jurídica. 2. Número e data da inscrição. 3. Natureza da inscrição. 4. Nome do sócio-gerente ou diretor, inscrito no Conselho Regional. V. Número e data da inscrição do sócio-gerente ou diretor, no Conselho Regional. 6. Denominação do Conselho Regional que efetuou a inscrição. 7. Assinatura do sócio-gerente ou diretor, do presidente e do secretário do Conselho Regional. Art. 33. As inscrições do corretor de imóveis e da pessoa jurídica, o fornecimento de carteira de identidade profissional e de certificado de inscrição e certidões, bem como o recebimento de petições, estão sujeitos ao pagamento de anuidade e emolumentos fixados pelo Conselho Federal. Art. 34. O pagamento da anuidade ao Conselho Regional constitui condição para o exercício da profissão de corretor de imóveis e da pessoa jurídica. Art. 35. A anuidade será paga até o último dia útil do primeiro trimestre de cada ano, salvo a primeira, que será devida no ato da inscrição do corretor de imóveis ou da pessoa jurídica. Art. 36. O pagamento da anuidade fora do prazo sujeitará o devedor à multa fixada pelo Conselho Federal. Art. 37. A multa aplicada ao corretor de imóveis ou pessoa jurídica, como sanção disciplinar, será, igualmente fixada pelo Conselho Federal. Art. 38. Constitui infração disciplinar da parte do corretor de imóveis. I. Transgredir normas de ética profissional. 2. Prejudicar, por dolo ou culpa, os interesses que lhe forem confiados. 3. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não inscritos ou impedidos. Quarta, anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizado através de documento escrito. V. Fazer anúncio ou impresso relativo à atividade profissional sem mencionar o número de inscrição. Sexta, anunciar imóvel loteado ou em condomínio sem mencionar o número do registro do loteamento ou da incorporação no registro de imóveis. Sétima, violar o sigilo profissional. Oitava, negar aos interessados prestação de contas ou recibo de quantia ou documento que lhe tenham sido entregues a qualquer título. Nona, violar obrigação legal concernente ao exercício da profissão. X. Praticar, no exercício da atividade profissional, ato que a lei defina como crime de contravenção. X. Deixar de pagar contribuição ao Conselho Regional. 12. Promover ou facilitar a terceiros transações ilícitas ou que por qualquer forma prejudiquem interesses de terceiros. 13. Recusar a apresentação de carteira de identidade profissional, quando couber. Art. 39. As sanções disciplinares consistem em: I advertentia verbal. 2. Censura. 3. Multa. 4. Suspensão da inscrição, até 90 dias. V. Cancelamento da inscrição, com apreensão da carteira profissional. Art. 40. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho Federal. Art. 41. As denúncias somente serão recebidas quando assinadas, declinada a qualificação do denunciante e acompanhada da indicação dos elementos comprobatórios do alegado. Art. 42. A suspensão por falta de pagamento de anuidades, emolumentos ou multas só cessará com a satisfação da dívida, podendo ser cancelada a inscrição, de acordo com critérios a serem fixados pelo Conselho Federal. Art. 43. As instâncias recorridas poderão reconsiderar suas próprias decisões. Art. 44. O Conselho Federal será a última e definitiva instância nos assuntos relacionados com a profissão e seu exercício. Art. 45. Aos servidores dos Conselhos Federal e Regionais de Corretores de Imóveis aplica-se o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho. Condomínios e Incorporações Imobiliárias, Lei nº 4.59164. A Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Embora não seja o foco principal, é relevante para a atuação do corretor de imóveis. Art. 28. As incorporações imobiliárias regem-se por esta lei em todo o território nacional. Considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Art. 29. Considera-se incorporadora pessoa física ou jurídica que, embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, das obras concluídas. Art. 30. Estende-se a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a construção de edifícios que se destinem à constituição em condomínio, sempre que iniciarem as alienações antes da conclusão das obras. Art. 31. A iniciativa e a responsabilidade das incorporações imobiliárias caberão ao incorporador, que somente poderá ser: a) o proprietário do terreno, o promitente comprador, o cessionário deste ou promitente cessionário com título que satisfaça os requisitos da alínea do artigo 32. B. O construtor ou corretor de imóveis. Art. 32. O incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas após ter arquivado, no cartório competente de registro de imóveis, os seguintes documentos: a) título de propriedade de terreno, ou de promessa, irrevogável e irretratável, de compra e venda ou de cessão de direitos ou de permuta do qual conste cláusula de emissão na posse do imóvel; b) certidões negativas de impostos federais, estaduais e municipais, de protesto de títulos de ações cíveis e criminais e de ônus reais relativante ao imóvel, aos alienantes do terreno e ao incorporador; c) histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os últimos 20 anos, acompanhado de certidão dos respectivos registros. D. Projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes. E. Cálculo das áreas das edificações, discriminando, além da global, a das partes comuns, e indicando, cada tipo de unidade a respectiva metragem de área construída. F. Certidão negativa de débito para com a Previdência Social, quando o titular de direito sobre o terreno for responsável pela arrecadação das respectivas contribuições. G. Memorial descritivo das especificações da obra projetada. H. Avaliação do custo global da obra, atualizada a data do arquivamento, discriminando-se, também, o custo de construção de cada unidade. I. Discriminação das frações ideais de terreno com as unidades autônomas que a elas corresponderão. J. Minuta da futura convenção de condomínio que regerá a edificação ou o conjunto de edificações. L. Declaração em que se defina a parcela do preço de que trata o inciso 2º, do artigo 39. M. Certidão do instrumento público de mandato, referido no primeiro do artigo 31. N. Declaração expressa em que se fixe, se houver, o prazo de carência, artigo 34. U. Atestado de idoneidade financeira. Art. 33. O registro da incorporação será válido pelo prazo de 120 dias, fim do qual, se ela ainda não se houver concretizado, o incorporador só poderá negociar unidades depois de atualizar a documentação a que se refere o artigo anterior, revalidando o registro por igual prazo. Art. 34. O incorporador poderá fixar, para efetivação da incorporação, prazo de carência, dentro do qual lhe é lícito desistir do empreendimento. Exemplo de cálculo de anuidade. Lei nº 6.530/78, art. 16. Suponha que uma pessoa jurídica tem um capital social de R$60.000. Qual seria o valor máximo da anuidade que o COFECI pode fixar, de acordo com o art. 16, primeiro, da Lei nº 6.530/78, o artigo 16, primeiro, segunda, estabelece as seguintes faixas para pessoas jurídicas. A. Até R$25.000, R$570. B. De R$25.001 até R$50.000, R$712.50. C. De R$50.001 até R$75.000, R$855. D. De R$75.001 até R$100.000, R$997.50. E. Acima de R$100.000, R$1.140. Como o capital social da empresa é de R$60.000, ela se enquadra na faixa C. Portanto, o valor máximo da anuidade que o COFECI pode fixar é R$ 855. Este valor pode ser corrigido anualmente pelo Índice Oficial de Preços ao Consumidor.